cumprimentar o presidente legislativo taquarense, meu colega vereador Guido Mário, cumprimento também a secretária da mesa, minha colega vereadora Sandra, e em nome dela cumprimento as demais vereadoras, vereadores, aos servidores da casa, ao público que nos prestigia pelas mídias. Senhor presidente, inicio externando a minha preocupação na questão desta pandemia, né, deste avanço, né, dessa segunda onda aí, dessa contaminação desse vírus, principalmente em nosso município, né, tem muitas reclamações referente ao nosso centro de atendimento. Então, como presidente da Comissão de Saúde, procurei saber o que realmente está acontecendo. As reclamações eram que nós tínhamos um médico só, as reclamações eram que nós não tínhamos a questão do kit, né, aonde que as pessoas necessitam, né, para ficar em seu tratamento durante os 10 dias ou os 15 dias. Então, procurei essas informações e obtive, senhor presidente. Foi contratado um novo médico, mais um médico, na verdade, para o centro de tratamento, onde agora, neste momento, temos dois médicos, né? Também tem algum medicamento que não está chegando, porque está em falta no estado, que é a questão do Tamiflu, né? Tem uns outros medicamentos ali na questão de alguns problemas causados, como a questão da diarreia e outros ali, né? Que são sintomas do Covid, aonde que está se encaminhando para que se tenha essas medicações. Também, senhor presidente, o que nos alarma também são os mais de 80 atendimentos diários, né, que acontecem naquele centro de atendimento. Então, temos que sim tomar todas as nossas precauções, sabemos de todos os encaminhamentos que essa administração municipal tem feito através da Secretaria de Saúde, mas sabemos que falta abraços, né, senhor presidente? Falta abraços, muitas vezes também pode faltar recurso, mas temos que sim dar um atendimento a contento à nossa comunidade, né, no que tange à questão desta pandemia. Também, senhor presidente, quero destacar aqui que estão sendo feitas melhorias na Vila Tereza, né, na questão de calçamento, né, de pedra irregular, aonde que está acontecendo algum transtorno, porque a comunidade que vem do distrito de Padilha não está conseguindo transitar, aliás, está transitando neste momento, mas vai ser bloqueado a ponte no que tange ali o acesso da Hermínia Marques, né? Temos aquela ponte aonde que está sendo feito o calçamento, então vai ficar bloqueado ali a passagem. E temos só uma passagem realmente para caminhões, que é, por enquanto, no Passo do Rio, né, senhor presidente? Porque a ponte que dá acesso, que ela é de divisa com Taquara e Igrejinha, ela fica aquela ponte dos Três Irmãos, aonde que já identificamos o problema dela há muito tempo. Aquela ali tem que ser feita uma reforma, mas daí em parceria com a Igrejinha, porque é uma ponte de divisa. Mas Igrejinha também não acenou, neste momento, a possibilidade de emanar recursos para que seja feita a parte dela, como também Taquara, porque a gente sabe que quando chega nesse final de mandato, a administração, na verdade, fecha as torneiras, porque tem todas aquelas outras questões de acertos de contas, né, senhor presidente? Então, infelizmente, o acesso para caminhão em cima daquela ponte está vedado. Então, com certeza, os caminhões têm que passar pelo Passo do Rio, aonde que eu já quero comunicar à nossa comunidade que o Passo do Rio foi feito uma melhoria, aonde que, com tranquilidade, os caminhões conseguem acessar. Também, senhor presidente, gostaria de externar aqui os meus votos de congratulações a todas as mulheres, né? Eu identifico aqui as mulheres da comunidade de Padilha, né? Da Associação Comunitária, como também da Escola Júlio Maurer, a todos que estão participando, dando o seu melhor para fazer um evento diferenciado, um evento que se chama Natal Iluminado de Padilha, onde que solidariamente as pessoas, né, estão se mobilizando para enfeitar aquela localidade. Mas, senhor presidente, a guerra mesmo está sendo contra a maldade daquelas pessoas que, sem coração nenhum, estão prejudicando este evento, danificando e subtraindo pinheirinhos de Natal que com recurso próprio as pessoas colocaram, né, senhor presidente, estão sendo solidários e colocando na localidade de Padilha, onde que muitas pessoas estão subtraindo essas arvorezinhas. Então, eu peço atenção da comunidade para que tomem tempo, porque é sua, é para vocês, essa ação é para vocês, é para a alegria de nossas crianças, é para a alegria de nossa comunidade de Padilha. Então, eu peço que todos os moradores da comunidade tomem para si, né, e zelem por este evento, zelem, então, por tudo aquilo que está sendo feito de melhor para a comunidade. Te teria mais para falar, senhor presidente, mas agradeço a Deus por estar aqui representando minha comunidade, desejando a todos uma boa semana.